Nerd Connection, o Jovem Nerd. Anda, anda, anda, nerd! Vamos explodir o mundo e instaurar a anarquia! Viva la revolução! Eu sou Alexandre, Jovem Nerd, e eu estou usando a máscara de Guy Fawkes. Eu sou Carlos Voltori, remember, remember, the 5th of November. Eu sou Mário Abadi e vou tentar botar ordem nessa loucura. Eu sou Azaghal e hoje não tem piadinha. Estamos aqui para falar hoje de V de Vingança. E esse é o grande filme do ano. É o filme de quadrinhos. É o primeiro filme de quadrinhos do ano, né? A gente tá... É o grande filme do ano desse final de semana, né? Porque a gente tá começando com o pé de... Aliás, não foi o primeiro filme de quadrinhos do ano. É o primeiro filme de quadrinhos do ano. Foi o... como é que é o nome? Aquele da Charlize. Ian Flux? Ian Flux, alguém aí viu? Apesar que Ian Flux não foi quadrinhos, né? Começou Ian Flux é desenho. Começou não, como desenho animado. O Ian Flux não era quadrinhos? Não, acho que virou quadrinhos depois. De... Depois, né? Foi desenho animado. Ok, foi a primeira da noite. Mas o filme é uma merda também, então tá tudo ótimo. Então, igualou. Vi duas vezes, inclusive. Puxa. O sofrimento foram duas vezes. Você é louco. Tem nudez? Tem nudez? Não, não tem nudez, não. Nudez não tem. Tá. Tem só o de sempre. Barriguinhas de fora, perninhas de fora, mas nada de um seio, nem uma nádica, nada. Ipanema, né? O que era o principal apelo do Ian Flux, então... Ah, né. Então, mas estamos aqui pra falar de V de Vingança. Não era sobre V, a batalha final? Eu acho esse que a gente via... do V de Vingança, não parece aquele V da Batalha Final? Parece, é um seriado, né? Seriado de ficção científica. É aquele V que eles pichavam na parede, né? Exatamente, é a mesma coisa. O V de Vingança tem um círculo em volta. É porque, na verdade, quando você luta contra a Inglaterra, você tem tempo de fazer um círculo. Quando você tá lutando com os alienígenas répteis, você tem que correr. Bom, então, V de Vingança é mais uma adaptação de Alan Moore... Um graphic novel que chega terceira, né? Terceira e primeira que dá certo. E o mais engraçado disso tudo é que o Alan Moore, né, fez questão dessa vez, quando deu certo, de tirar o nome dele do filme. Ele tirou o nome dele do filme? Tirou, pediu, pelo amor de Deus, depois de ter lido o roteiro, ele falou assim, olha, eu não quero que meu nome apareça nos créditos. Os caras, não, mas aqui vai dar certo. Não, eu não quero que apareça. E parece que o azarado é ele, né? Coitado. O nome dele saiu e o filme é bom. Pois é, cara, ele deve estar traumatizado, coitado. Porque o primeiro filme dele foi o do Inferno, não foi? From Hell. Isso, From Hell. Que foi fraco. Inferno, né? Exatamente. E assim, todo mundo achava que o médico era assassino e no final o médico era assassino. Mas o... E o Constantino também foi excelente. Ah, Constantino. Então são quatro. São quatro. Mas o Constantino. O Constantino foi criação dele. Mas depois continuado por outros autores, é isso? Isso. É isso. Então, bom, então ele tá com pelo menos uma. E o nome dele tá no Constantino? Não me lembro agora, mas acho que tava assim. Acho que ele só proibiu isso agora. Eu não tenho certeza se o nome dele aparece no Constantino, porque eu não sei se ele tem direito sobre o personagem. Ah, não tem direito sobre o personagem. Normalmente, a família do filme, a família da história, nunca gosta, né? Senhor dos Anéis. A família do Tolkien não gostou também. É verdade, os parentes não gostam, cara. Que acham que pode prejudicar a imagem do autor, ou prejudicar o livro, de alguma forma. Então esse seria o quarto filme de Alan Moore nos cinemas, isso deve estar lhe rendendo babas de dinheiro. Ele e Frank Miller estão com tudo agora, né, cara? Eles ficaram lá no submundo dos... na subcultura quadrinhos... que só nós nerds conhecemos, né, nos anos 80, e agora eles estão virando donos do mundo, né? As histórias. A diferença é que o Frank Miller já está, inclusive, até dirigindo, né? É verdade. Ele já está dirigindo. Já está metido. O Alan Moore não, o Alan Moore quer fugir de tudo isso. Ele não quer participar de nada de cinema, o negócio dele é só escrever quadrinhos. O Alan Moore é aquela figuraça, né, aquela cara de Jesus. Só para confirmar, no Constantino filme, são creditados os personagens a DC Comics e o Vertigo Hellblazer. Então não é mencionado o nome do Alan Moore. Pois é, então, V de Vingança. Mário Abadi, você e Carlos, vocês leram a revista, eu não li, e o Azaghal não leu também. Não, eu vi o seriado. Seriado? Vê a batalha final, tá bom. Então, qual é a história do filme, pra quem ainda... Tá. Deixa o Carlinho responder. Beleza. O filme, ele é basicamente a história de um terrorista. Né? Nos dias de hoje, com tudo acontecendo, eles fizeram um bom filme de um terrorista. Que é numa... Peraí. Ele quer saber dos quadrinhos. É, não. Quero saber de um paralelo. Ah, a relação dos quadrinhos com o filme. Quando foi escrita... Não. Quando foi escrita essa história? 82. Em 82, ela foi publicada pela primeira vez na revista Warrior. Isso. Então ela tem 24 anos. Sim, então... Isso. Em homenagem ao personagem, né? Em homenagem... Eu não achei. Em homenagem ao V. O personagem é gay. Não. Ao V de viado. Ele não é viado, ele é simplesmente inglês. Ele é inglês, cara. Se você botasse o John Cleese, seria a mesma coisa. Não sei se seria por aí, não, mas... Na verdade, ia ser muito bom se o V fosse John Cleese, né, cara? Seria ótimo. O negócio é que o filme tem muita referência com homossexuais, como perseguidos, mas eu não achei que a característica do personagem principal encaixa muito assim como viado. Não, vi não, o personagem de quadrinhos não tem, mas as declarações da Linda Wachowski, ela disse pra todo mundo que botou uns signos gays no filme, né? Peraí, a Linda Wachowski, pra quem não sabe, é um dos irmãos Wachowski que é bem assumido. E disse, inclusive, que queria virar mulher. Melhor, virar menininha. Porra, ah, peraí. Eu não achei que ele parece gay. O cara usa um avental e virou gay. Não achei, cara. É um cara afetado. Você, mas não é isso. Eu tô falando o seguinte. Eles fizeram no roteiro, tanto quer dizer, no roteiro do Wachowski, existe aquela coisa famosa metáfora. Então, por exemplo, a mesma cena que o Stephen Fry... Posso falar? É spoiler, não sei. Mesma cena que o Stephen Fry... Não, é, o Stephen Fry, que faz o Gordon no filme, é a mesma cena, só que um homossexual e o outro caso fica na sua cabeça, né? Que é o avental, é o ovo, é a bossa nova tocando, é a mesma coisa. Bossa nova é música de viado. Bem, garota de Ipanema já se tornou há muito tempo. Calma. Então, calma. Não a bossa nova em si, tô falando, eles fizeram os signos. Signo é isso, tipo, você vê uma cena, um cara fazendo uma coisa, você vê um outro personagem fazendo a mesma cena. Então subtém-se que esse signo significa alguma coisa. Agora, foi ótimo, porque muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que são heterossexuais, não perceberam nada disso. Agora, homofóbicos e homossexuais foram delírio. Homofóbicos, eu acho. Mas então... Eu não vou mais nunca mais fritar um ovo num pão. Fritar um ovo no pão de avental. Peraí, eu nunca fritei um ovo no pão. De avental. De florzinhas. Isso é perigoso. Deve ser dificílimo você conseguir fritar um ovo em cima de um pão, na verdade, né? Você fazer isso e ainda rodar a torrada pro alto, fazer ela cair com o ovo virado pra cima, só a gay consegue. Isso é o que eles chamam de French Toast? Isso é o French Toast. Não, coisa de bicha, coisa de francês. Tem um outro filme que eles fazem torrada francesa. É qual? É Kramer vs Kramer? Não sei se é no Tuts. Acho que é Kramer vs Kramer. Eu não tenho certeza. Bem, vamos voltar ao papo. Então, bom, o nosso terrorista, e ele é o herói do filme. É, que a história do filme se passa num futuro, né, sim, alternativo. Ela foi escrita em 82, mas... Na época que Margaret Thatcher era grande, poderosa, chefona. Exatamente. Exato. Era a Dama de Ferro. E ela se passa, quando foi escrita, em 82, ela se passa em 97. Era tipo 20 e tantos anos depois, né? Foi o que fizeram no filme, né? Eles atualizaram... Fizeram que o problema todo, a guerra, o problema aconteceu nos dias de hoje, e o filme se passa 20 anos à frente. Nesse ponto, a adaptação é fantástica. Sim, porque é assustador, né? O cenário é um reflexo, é uma sombra do que existe hoje. É, exatamente. Pode você imaginar a sociedade evoluindo para aquilo exatamente que é mostrado no filme. Você consegue exatamente visualizar que é possível acontecer aquilo que aconteceu no filme. O bacana também é que o Alan Moore nunca podia imaginar, ele achava realmente, ele tinha essa essa coisa, essa profecia de achar que depois da Margaret Thatcher a coisa só tinha tendência a piorar. Mas é sério mesmo. Mas aí veio o Tony Blair, aquela coisa toda, entendeu? Pelo menos a parte política interna melhorou, mas a externa piorou, né? Que o Tony Blair virou namorado do George Bush e ferrou tudo, né? Pois é. Então, quer dizer, devem fritar Frank Stoltz. Torrada juntos. Na Casa Branca e no Parlamento. Pois é, então vale lembrar que o terrorista nesse filme, a motivação dele é política, né? Sim, claro. É política e social, não é que exato. Bin Laden, que é o terrorista não da moda, é... e religiosa. A motivação dele é religiosa, sadomasoquista. É, porque que eu, então eu explique qual é a motivação dele, o que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra foi, foi tomada por um partido único fascista. É, que acontece? Apoiado pelo povo, detalhe. Mas isso devido ao cenário que estava ocorrendo naquele mundo que ele coloca, que é um cenário de guerra no mundo, né? Estados Unidos caindo. Mas a Inglaterra, meu ver, é um inferno, porque é um lugar cheio de ingleses, o que já é insuportável por si só. Chatérrimo. Eles expulsam todo mundo que não é inglês e seja um pouco diferente, então só ficam eles mesmos, né? Então, ferra com tudo. No país do Austin Powers, mas sem graça. Uns dentes, caramba, horríveis e... É melhor se suicidar. Então, e só tem um canal de televisão, que é mais enlouquecedor, não tem mais canais. É só a BBC. Tem detalhe, uma coisa interessante, que a gente pode fazer uma analogia também, que o povo consentiu aquilo tudo, igual os cordeirinhos de Deus, é o mesmo povo brasileiro de 64, né, que apoiou a Revolução e achou ótimo também, né, não fez nada. É o mesmo povo brasileiro de hoje, né, cara, que acha ótimo, e tá tomando na bunda. A gente tá no meio da crise que tá, e tá, que maravilha, acabou tudo, virou pizza, deputado dançando no Congresso, é uma maravilha. Devemos explodir o isso, Planalto? Se você for fazer, isso deve ser mais um signo do filme, né? Porque quais são os únicos povos que têm tendência natural se levantar contra qualquer injustiça cometida a eles? Os franceses e os argentinos, que são notoriamente conhecidos como gays. E o gay se levanta contra o governo igual os argentinos e os franceses. Inclusive, o primeiro povo a dizer que essa adaptação do Alan Moore tinha signos gays foram os argentinos. Ah, é? É, veio de lá, corroborado pelos franceses. É, mas então, nesse turbilhão, nesse estado totalitário, é engraçado que foi escrito nos quadrinhos, ele retrata muito a Inglaterra com aquele... ele fala muito do sistema de TV fechado, ou seja, todo mundo... Underwatch, né, sendo observado, que era mais ou menos aquela esfera do 1984. Do George Orwell. É, aqui, então, assim, o Estado vigia todo mundo e é para a sua proteção, né? Então, que não tá muito longe do que se vive hoje em dia. Preste atenção, ele escreveu em 82 quando isso era absolutamente fantasia, e hoje Londres tem uma cacetada de câmera pra tudo quanto é lado, que vigia realmente. Eu não tenho certeza, mas pelas matérias que eu já li, eu acho que Londres é uma das cidades que mais tem vigilância. Monitoração de câmeras da cidade. Tirando os Estados Unidos, que você, no caso, não precisa nem da câmera, você nem entra, né? Pois é, lá não deixa entrar. Então, nesse... Eu aqui da Inglaterra, eu conheço qualquer coisa. Na verdade, eu só sei que o sanduíche lá é Royal with Cheese, porque eles botam maionese nessa tabela. É na França que é Royal with Cheese. Ah, é? É na França. Segunda canelada do dia. Canelada! Uma outra diferença que ele fez, que foi bem adaptado pro filme, que nos quadrinhos, em 82, era uma rádio, que era a voz do... A voz era uma rádio. A voz da Inglaterra, né? Era The Voice. Seria o... Que era o... Ele era o propagandista oficial do governo, né? Ele falava... Exato. Ele era o propagandista... A voz do destino. Ele ficava... A voz do destino, o nome. A voz do destino? Não, eu sei que nos quadrinhos tem um computador chamado Destino, Faith. É, tinha um computador que era o que monitorava tudo. Era o computador principal, que no filme isso? Não tem, nos quadrinhos. Do que vocês estão falando? Da voz do cara que faz a voz do destino. Isso. Cara, eu estou com o quadrinho aberto à minha frente, é voz do destino, tô falando. É voz do destino? Isso. Mas tem também um computador nos quadrinhos. Tá. Cara, eu não tô me lembrando desse computador, o computador realmente tem. Mas ele, tipo assim, ele era operado pelas pessoas, não era nenhuma Não era nem o HAL 1900, entendeu? 2001 que tomou vida e tomou vida alguma coisa. O computador, entendeu? Era operado pelas pessoas. Sim, sim. Ele não era um Lycien, não era inteligente. Era simplesmente o computador era o que monitorava tudo. Pois isso aí. Então é isso. Esse... Mas isso é o quê? Do quadrinho? Dos quadrinhos. Não, pelo amor de Deus, o quadrinho, depois que você faz um filme, o quadrinho deixa de existir. Não, claro que não, você tá louco. É por isso que o Alan Moore tá enlouquecido, tá vendo? Exatamente. Mas claro, ele até tá um pouco feliz. A partir da estreia desse filme, a revista não existe mais. A história é o filme, mas é verdade, cara. Só um detalhe, pra mostrar por que o Alan Moore pode ter ficado um pouco feliz. Aconteceu com ele agora, a mesma coisa que aconteceu com o Frank Miller quando lançou o filme do Sin City. Alavancou as vendas das revistas. É claro, né? Então, O Homem de Gigante tá vendendo loucamente agora. Exatamente. Fale. O V de Vingança vai ser publicado pela Panini agora no Brasil. Comprem. Vocês devem ter seus nerds. Mas a Via Letra foi a última que lançou, não foi? Comprem através do link do Submarino que vai ter no Jovem Nerd. Isso. Tchim! Mas então, a gente não conseguiu ainda desenvolver o tema da história do filme. Dentro deste maldito turbilhão fascista, surge Bambi. Surge Bambi. Que é um maluco que usa a máscara do Guy Fawkes. Carlos, explica quem é o Guy Fawkes. Guy Fawkes foi revolucionário em 1600, lá no século 17, que tentou explodir o parlamento e não conseguiu. Isso de fato aconteceu. Foi traído e por isso não conseguiu. Conseguiu. Ele foi preso. Enforcado. Isso faz parte da história. Isso é história. Aconteceu de verdade. Ele foi enforcado com queda longa ou queda curta? Existe essa diferença? Não tinha vídeo na época, né? Sei lá. A princípio, o enforcamento era queda curta. Era aquele que quebrava o pescoço. E ele dá aquela caída e não quebra o pescoço. É. O cara faz a dança do diabo. Ele fica ali se sacudindo, se cagando todo. Foi queda curta. E não morre nunca. Tem uns que não morrem. Por isso que muita gente não morria nessa época, no começo. É verdade. Aí eles depois instituíram a queda longa, que é onde quebra o pescoço e não tem escapatória. Isso. No filme foi queda curta. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Condenado, do Cornwell, que é excelente, fala sobre isso. Ou então vá na casa do Azaghal, que ele ensina você. Eu tenho aqui as duas quedas, eu posso mostrar na prática. Exemplificar nos curiosos. Bom, então isso foi a explicação resumida de quem foi o Guy Fawkes, né? Então o Guy Fawkes foi o cara que morreu na queda... Ele morreu na queda curta, porque ele balança as pernas. Isso. Ele fica se debatendo. Então, é a morte mais horrível. E o V, que como terrorista, o nosso herói, ele se denomina, ele tem como... o mártir, né, precursor da causa, anti-Estado, o Guy Fawkes, e ele usa uma máscara do Guy Fawkes. Eu não entendo por que uma máscara do Guy Fawkes. Deve ser uma máscara do Guy Fawkes do carnaval, né? Porque ela é toda sorridente. Aquela máscara é meio virou uma data comemorativa. Virou uma data de comemoração. Eles fazem até festa de fogos na Inglaterra. O nosso Judas é o Guy Fawkes de lá. Mas é o Judas. Não é sério mesmo, a Alessandro Judas aqui é o Guy Fawkes lá. Eles brincam. É, mais ou menos. Não, só que aqui a gente. Aqui a gente enaltece o Judas aqui passa em branco. Não, falando que o Tiradentes aqui a gente enaltece. Lá os caras realmente dão umas porradinhas como dão no Judas aqui. Eles vão lá no. Só uma curiosidade: o Guy Fawkes apareceu em 2002 na lista dos 100 maiores britânicos. É mesmo? Olha só. 100 Greatest Britons. Então, será que o José Dirceu também vai ser um dos maiores também? Não. Quem sabe daqui a alguns anos? Daqui a 100 anos. Daqui a 400 anos. O Roberto Jefferson, com certeza, cara. Então deixa eu falar, vocês não deixam falar, eu vou desligar e vou embora pra casa. Porque na verdade eu estou em casa. Mas eu tava analisando como vocês estavam falando, que o Jovem Nerd falou o terrorista, vírgula, o nosso herói. E eu fiquei pensando, será que o Bin Laden... Será não, com certeza ele é um herói em algum lugar, cara. É, lógico. Para um grupo de pessoas, ele é um herói. Sim, filmes do Oriente Médio, eu acho que é herói. Na verdade, muito... tinha gente na Inglaterra, no começo do filme, que achava o sistema normal. Enquanto o sistema não se afeta, você acha ótimo, na verdade, né? É, você aceita uma coisa há tanto tempo que ela passa a ser normal pra você. E é justamente por isso que o filme está sendo encarado como um dos filmes mais corajosos. Um filme que levanta a questão... É meio assustadora, né? Poxa, o herói do filme é um terrorista que explode coisas, né? E vai contra o governo. Única maneira, a única maneira de ser ouvida é justamente explodindo coisas, né? É uma coisa meio complicada isso. Exatamente. Né? E no filme, é até questionado, você precisa explodir um prédio pra... Você acha que as coisas vão mudar? E ele... Ele dá uma explicação lógica. Uma explicação lógica que você fala assim, né? Realmente faz sentido a explicação que ele dá no filme. É um símbolo, que o ato é um símbolo, que tudo é um símbolo. Tirar as pessoas do marasmo. Isso, você... No filme há detalhes, tipo, já se sabe que isso vai acontecer. Né? Já existe um prelúdio, tipo, ele tá falando, ele vaza pra todo mundo coisas que vão acontecer. Antes da gente continuar, vamos tocar o gongo e começar a temporada de spoiler. Você não quer ouvir, desligue agora. Você que não viu o filme, não quer ouvir nada do que acontece no filme, nós vamos debulhar o filme aqui e falar do final, inclusive, desligue esta bagaça agora. Desligue agora! Desligue! Eu sei que você não vai desligar, que você é um cara curioso e vai escutar até o final. Tá, a gente avisou, então estamos na zona de spoiler! Escuta e finge que não escutou, e depois, entendeu? Conta pros amigos, o que você faz? Olha, eu vou acertar todo o filme, aí você vai contando todo o filme durante a apresentação, como se fosse um cara inteligentíssimo. Exatamente. Você conseguiu pegar toda a adaptação antes de todo mundo. E já pra estragar, tira a onda! Exatamente, e já pra fazer você se arrepender, ele morre no final. Toma! É, claro, mas isso é a primeira. Já tomou a primeira... Quer uma mais forte? Quer uma mais forte? Agora vai embora. Agora relaxa. Uma mais forte. Ele morre numa explosão. E do parlamento. Errou. Terceira canela. Ele morre antes. Ele morre de uma hemorragia interna e externa. Depois de ser baleado por 8 caras. Sem parar. Ele morre de tiros. Tome cuidado, que eles estão dando spoilers errados pra você. Papel de idiota no filme. Desculpa, na verdade ele não morre no final. Não. Na verdade ele no final tira a máscara e se casa com a Ivy. Isso. E ele fala, meu father. Bom. A Ivy é a personagem da Natalie Portman que raspou o cabelo pra fazer esse filme. Não só o cabelo. Na cena que ela... ela raspou as axilas também. Disseram também que os... também. Olha, Jovem Nerd, censura livre. A cena que ela raspa o cabelo, ela chora de Carolina verdade. Carolina Dickman. Exatamente, estou perguntando. Ou ela estava interpretando? Olha, se depois ela até cogitou a possibilidade de ficar com o cabelo daquele jeito, eu não sei não. Eu acho que ela tava interpretando. Obviamente que a cena é muito emotiva, né? Porque tá perdendo as lindas madeixas que ela tem, então... Muda uma coisa com a outra. Bom, então, na história que acontece, ela é uma funcionária menor, né? Trabalha num escritório. Vamos voltar só uma coisinha. Eu acho interessante essa personagem da Ivy, já que o nosso amigo Azaghal trouxe agora para o prato aqui em questão, que a Ivy no quadrinhos é um dos personagens mais pessimamente desenvolvidos na história dele de Vingança. Isso aí é sério, o Alan Moore deveria conseguir aprender, porque o personagem é horroroso nos quadrinhos. Entendeu? Ele não tem muita importância nos quadrinhos. Chega sem saber porquê, parece uma idiota, entendeu? Vai, sai na rua, volta, se tem um relacionamento, apanha, no final que ela começa a ter uma certa importancinha. Já no filme, não. No filme, ela é uma mulher de malandro, né? É, lógico. Basicamente, nos quadrinhos ela é... Nos quadrinhos ela é uma garota de 16 anos, né? Que vai ao fundo do poço, cai quase que na sarjeta e na noite que abre o filme. que é a noite fatídica que ela é pega pelos homens dedo, sem aí coisa pejorativa. O que acontece? Ela ali estava querendo fazer, ela estava sendo uma prostituta, coisa que não é no quadrinho. Ela era funcionária de rede TV, querendo encontrar o seu chefe à noite, aquela coisa toda. Então, o personagem foi muito bem escrito agora nessa versão do filme. Tem um porquê. É. Até o porquê dele pegar também a carteira dela, a identificação, pra entrar no prédio, quer dizer, tem uma série de porquês que não tem nos quadrinhos. É, no filme, ela foi uma das melhores personagens. Junto com o V, ela é a melhor personagem. Até porque se fosse interpretar, por exemplo... Calma aí. Não, é um grande melhor personagem. O melhor personagem, a cena dela, o Mr. Anderson... Eu acho que é páreo duro. Ela também, ela o personagem dela, principalmente naquela cena que ela sai do encarceramento que ele coloca ela, que ela descobre aquilo e finalmente ela se liberta de tudo que estava prendendo ela, daquele medo de tudo. Aquela cena pra mim foi perfeita. E tem aquela cena também, né? Meu personagem preferido do filme, assim, tirando o Vi, que é Orkun Kur, é o Clóvis Bornai do filme, o meu personagem preferido é o Finch, é o Stephen Rea. Eu achei muito bom o personagem. Ele é um investigador. Porque a princípio ele parece um cara que tá ali só pra constar, mas não, cara. Ele é um personagem de transição. É muito maneiro. O V é um personagem do passado. A Eve é um personagem do futuro, né? Na história. Ela vai ser o futuro. E ele é a transição. Ele é um cara que vive no passado, mas percebeu o que é o passado e tá desgostoso com aquilo. Isso. E o personagem dele é muito, muito bem interpretado, cara. Vamos pra Azaghal. Tem uma hora, né, que até o Azaghal me apontou no filme, que é quando o líder, né, do partido... Eu apontei porque eu sou um dos dedos, né, na verdade. É, homem dedo. Ele... Quando ele fala lá o lema, né, deles, England prevails, e todo mundo repete, e o Finch só chega... Resumindo, né, Inglaterra triunfa. É, sim, ele fala só... ele fala só prevalente. Ele já tá meio de saco cheio dessa coisa toda. Uma coisa interessante. Tipo Hitler, no final da guerra aqui, ele só faz aquela mãozinha assim, sabe? Agora tem uma coisa interessante. E no começo era tá, esticava tudo. E depois no final era Hi Hitler. Sabe? Agora, só um detalhe, aproveitando esse gancho pra Azaghal, você vê que, como é que é uma coisa interessante. Que devido ao naipe de atores, como o Stephen Rick, um grande ator, e a própria Natalie Portman, você vê que eles entraram nesse projeto aí. Se os personagens não fossem mais bem desenvolvidos, seria até um pecado, né? Você poderia ter qualquer idiota pra fazer o filme. E no caso do Stephen Rees, você vê que o personagem é um P bastante diferente. Tipo assim, ele vai lá no campo, no quadrinhos, ele toma droga, uma viagem de ácido louca, pra poder justamente conseguir matar toda a charada. Já no filme, não. Ele mata a charada com um grande investigador, um detetive. Como realmente o que ele é, um detetive. Como ele é, né? Até porque também já foi furado esse troço que foi propagado, né? Até pelo Burrow, pela galera da viagem do ácido, que todo mundo tomasse LSD no mesmo recinto, conseguiriam ver os mesmos monstros e sentir as mesmas coisas. Assim já provou que isso é impossível. Uma das cenas do filme que eu mais gostei, cara, foi a... A hora do Aventório e Florzinha. Foi a libertação, foi o renascimento da Eve, né, cara? Essa cena foi espetacular. É impressionante que a música e o momento certo no roteiro e a lente certa e o ângulo certo fazem, né? Porque uma cena simples, ela abre os braços na chuva e eles fazem uma lembrança com um momento em que ele escapou do fogo e se... E também renasceu. Conversando com o Dave após a sessão, a gente chegou numa conclusão que foi exatamente isso. Ele foi pra mudar as coisas através do fogo, e ela tá renascendo no momento em que vai transformar as coisas através da água, vamos dizer, purificar, trazer um pouco, melhorar as coisas, limpar o que tava de errado. Olha, os signos. São os signos. Depois disso vem a Terra e o ar, e aí o amor e o Capitão Planeta. Só que o Capitão Planeta, ele vem com coração. Não é amor. É amor, coração. Mas o que ele destrói, o Old Bailey, logo no início. A primeira coisa que ele destrói no filme é o Old Bailey, né? Que é o... Isso. que é o isso. Tribunal de Justiça. É, expõe a estátua e tudo mais. É... Só que nos quadrinhos, a primeira coisa que ele destrói é o parlamento. Isso. Né? Que é. Eles deixaram pra ser no fim do filme, né? Lógico, explodir o parlamento é uma magnitude maravilhosa. Começar o filme com isso perde a graça, é, né? Não, bro? Com certeza. Porque nos quadrinhos, a última coisa que ele explode é a rua do... Ele explode a rua inteira do onde fica o gabinete do primeiro-ministro. Como é que é o nome? Ela tem um... É, na verdade, onde fica a casa, onde ele mora, onde o primeiro-ministro mora no período que ele tá no poder. Granja do Torto, que chama. Ah, e aí eles fazem, é assim, e foi mais ou menos, né, eles fizeram mais ou menos um paralelo com o filme, porque o que ela faz é, ela manda o corpo dele, faz um funeral viking do inferno, né, ela manda o corpo dele num... Eu acho que isso faltou no filme, porque no quadrinhos ele fala que gostaria de morrer na tradição da Valhalla, né? Aquela coisa do, não, depois de morto, seguir a tradição da Valhalla. E ela, por um instante, comentam isso no filme. Eu acho que podia ter falado, seria mais bonito, entendeu? Acho que faltou falar o Valhalla. É, né? Pra quem não sabe, né? O funeral viking, né? É, que eles mandam... Que o Valhalla seria o céu viking e... Não, o Valhalla é o lugar pra onde vão os heróis. Nórdicos, né? É isso? É, o paraíso. É o paraíso. É o paraíso deles. E essa a trajetória é feita. Eles botavam um soldado morto, no caso, botava ele num barco, ateava fogo nesse barco e lançava ele ao mar, como se fosse a trajetória, né, a ponte para chegar a esse paraíso. Isso, ela faz isso nos quadrinhos com ele, bota ele num trem embaixo da... É, num trem? Ele bota ele num... É, um metrô, próximo, trem, sei lá. Subterrâneo, e aí manda ele pro bar da rua e explode tudo, e explode a rua toda. Só que... É, o nome da rua é 10 Downing Street. Isso, isso. Que é um dos endereços mais famosos de Londres. Mas... a plástica disso para um filme não ia funcionar. Não funciona, você tem que explodir uma coisa grande no final. Então o parlamento é as casas do parlamento, né, no caso, né? É, e com o Big Bang parlamento junto, né? Agora, o interessante é que os irmãos Wachowski, eles parece que têm. Eles foram impregnados, né? Até porque são os criadores, pelo vírus do Matrix, né, do Matrix. E aí a cena final de luta tem que ser lá a Matrix, né? É, na tem esvoaçantes, facas, o Nice Time. Cenário, né? Inclusive... Até parece que no final da cena, que o cenário todo, entendeu? É virtual, né, cara? Impressionante, fica todo tremendo, assim, né? É pra tá quem... na hora que o Neo entrar também na briga, entendeu? Pra quem joga videogame, cara, isso... Aqueles traçantes que as facas faziam, pra quem joga PlayStation, cara, é isso. Isso é um artifício de videogame pra dar mais visual ao cara estar girando uma lâmina no espaço, e eles fazem esse traçante aí. Mais uma... um recurso visual dos videogames pro cinema. É, a cena é lindíssima também, né? É bonito, é. Aquele sangue todo espirrando e tal. É, porque o cara... E a maneira que ele fala, né, que eu vou estar com a, eu vou matá-lo com as minhas mãos na sua garganta, né? A gente olha aquela cena, é impossível, né, e o cara consegue fazer. Exatamente. Então, ele fala que é bom vocês esperarem que eu esteja no chão, que eu esteja antes caído. Antes de acabar a sua munição. Antes do recarregar. Antes de recarregar. É, isso é muito bom. O spoiler correto é o seguinte, os caras falam, o cara fala, como é que você acha que você vai conseguir me enforcar. Nós temos armas. E aí o V vira e fala, não, vocês não têm armas. O que vocês têm são balas. E vocês têm esperança que as balas me matem antes de vocês recarregarem. Pois é, exatamente. Exato. É, bom, e aliás, o Hugo Weaving, ele foi tudo, né, cara? Ele é o cara no filme, né? Ao concurso, como você falou, né? Como é que o cara consegue... Na verdade, é a voz no filme, né? A voz. Não aparece a cara dele. Sim, porque ele... E ele, sabe, apesar dele ter interpretado, sim, embaixo da máscara, ele interpretou... É ele que tá embaixo da máscara. Eles trocaram o ator onde tinha começado um outro cara que eu não sei quem é. James Purifoy. Isso. Quem é esse? Quem? Quem viu a série Roma conhece ele como Marco Antônio. Ah, era o Marco Antônio? Era. Olha, era o Marco Antônio. Então, ele era o V, e aí, sei lá por quê, mandaram ele... Ele gravou apenas uma cena... Divergências criativas com os irmãos Wachowski. Tipo, esse avental eu não ponho. Afinal de contas, o cara era o Marco Antônio, usava saia de couro, né, cara? E aí tiraram ele, e aí... Na verdade, ele saiu por problemas pessoais. Não, não, disso foi divergente. Olha, pelo que eu soube que eu recebi, divergências criativas com os irmãos Wachowski. É, mas o que, que um ator tem que ter de divergência criativa com os... Ah, o Marlon Brando teve várias, com vários diretores. Mas o Marlon Brando, o apelido dele é Divergências Criativas. Marlon Brando é o Marlon Brando, rapaz. Quem é esse Stanley cara? Kubrick soube na pele, que é isso. Realmente eu peço desculpas póstumas porque querer comparar o Marlon Brando com qualquer outro ator é complicado, não dá. A relação é assim, se antes a briga foi Marlon Brando e Stanley Kubrick, agora também é James Purefoy e Paul Wachowski. Você vai entrar pros anais. E o mundo tá indo mesmo, né? O mundo tá acabando. Mas aí, graças falando a Deus... no de Wachowski, eles não dirigem o filme. Quem dirige o filme é o... Não, eles só escrevem. É o James McTee, que deles. Foi o primeiro filme dirigido dele. Foi o primeiro filme que ele dirige, na verdade. James McTee tem uma coisa, ele também foi assistente também do George Lucas no episódio 2, hein? Ataque aos Clones. Ele foi assistente dele no episódio 2. Porque não quer dizer nada. Não é uma coisa muito boa pra se colocar no currículo, né? Eu acho que pelo contrário, como ele dirigiu bem esse filme, talvez ele tivesse dirigido os outros filmes, deixar o George Lucas de assistente e deixar os irmãos Wachowski de assistente no Matrix, seria melhor, talvez, né? Possível. Ele foi assistente também dos três Matrix. É, verdade. Não, mas o Matrix é muito bom. O primeiro, né? É muito bom. Não, o primeiro é muito bom. O terceiro já foi ladeira abaixo, né? Eu não sei, ele foi também assistente no primeiro filme do Matrix? Ele foi dos três filmes. Dos três? Agora, IMDB pra se descobrir, né? Pois é. Bom, e aí botaram o Hugo Weaving, que né, já é uma peça, uma figuraça do mundo nerd, e nada melhor. Ele não precisa falar Mr. Anderson, ele é bom mesmo, cara. Ele consegue passar toda a emoção sem mudar um músculo da face, porque ele usa aquela máscara porcaria do filme inteiro. E só eu acho que não é ele, cara. Não, é o ele. Cara não é, ele é ele. É ele. Quem garante? É ele. Vamos valer. Entrevistas dadas por ele. O máximo que eles tinham era uma máscara mais brilhante, uma mais fosca e o iluminador que mudava a luz de acordo com a cena e tal. Mas o resto realmente é medalha de ouro pra Hugo Weaving. Por que ele tinha uma máscara mais brilhante e uma máscara mais fosca? Ah, pra lembrar as boas épocas de Priscila, Rainha do Deserto. Sempre volta pro mesmo assunto. Isso foi pra fazer um recurso de iluminação pra tentar mostrar expressão na máscara, através da máscara. É termo técnico isso, a gente não tem que saber nada disso. A gente só tem que curtir. Mas pra finalizar, V de Vingança, eu acho que é unânime aqui, todos acharam espetacular. Um grande filme, recomendadíssimo. Não é? Todos têm o selo de aprovação? Isso, sim, óbvio. Tem. Com certeza. Sem pagar, meu amigo, eu gosto de qualquer coisa. Só para elucidar os nossos ouvintes, todos aqui assistiram o filme gratuitamente na pré-estreia fechada feita pela Warner. Exatamente. Isso, parabéns. Estavam lá vários famosos, uma Babi. Como a Daniele Suzuki. Malhação em peso. Quem? Malhação em peso. Malhação, tinha uma galera malhação. E tinha um garotinho com cabelo grande, você não viu? Com aquele cabelo encaracolado. Isso é malhação, né? É, são os famosos, né? Os famosos brasileiros. Só faltou o pessoal do ex-Big Brother. Né? Faltou o ex-Big Brother também lá também. É verdade. Mas, teve uma felicidade porque vários famosos não tiveram lugar pra sentar. Ah, eles chegaram atrás. É verdade. Nós estávamos sentados e famosos sentaram no chão e foram 10 minutos de tensão achando que nós íamos ser expulsos pra dar lugar nos famosos. É verdade. Até porque eles, esses famosos não entendem porra nenhuma de ver de vingança, né? É, eu aposto que não. Ah, muitos deles entendem da parte homossexual, pode ter certeza.